Lamentável público, bem-vindo ao podcast, um podcast bonitinho e fofinho. O mais incrível, o mais supimpa. Um podcast saboroso, um podcast delicinha. Eu sou o Fernando Alpe. Eu sou a Bela. E eu sou o Lucas. O podcast é um bate-papo descontraído entre nós três amigos, onde a gente vai falar de cinema, de séries, de HQs, até de alguns games, possivelmente. E ele vai estar incluso no nosso blog. O nosso blog vai ter umas postagens de reviews, de opiniões sobre algumas coisas, alguns lançamentos e algumas notícias também. E toda quinta-feira tem o nosso podcast, um programa semanal. Bom, pra começar, eu acho legal a gente fazer um bate-papo, umas perguntas rápidas aqui pro pessoal de casa... Tá, é clichê, eu sei, mas pro pessoal de casa conhecer a gente, saber o que a gente gosta e tudo mais. Faz umas perguntas aí, Isa. Bom, o que vocês esperam dos próximos lançamentos do ano que vem sobre cinema? Olha, cara, olha, pra começar tem Vingadores, a Era de Ultron, que vai ser, puta que pariu, vai ser foda demais. E, bom, e o próprio Star Wars, episódio 7, no finalzinho do ano. É, do ano que vem, o que mais tem? Jurassic World também é legal. Porra, tem Homem-Formiga, mano. Homem-Formiga. O melhor filme do mundo, porra, cara. É verdade, Homem-Formiga. Vamos ver, né, cara? Que, na verdade, tá meio estranho, tá meio devagar o negócio. Parece que não estão divulgando muita coisa. Final de ano, cara. Final de ano ninguém tá nem aí pra nada, né, cara? Não, mas a minha opinião tá meio parecida com a sua, eu também tô bem... Isso, eu tô bem ansioso com os Vingadores, tô bem ansioso com Star Wars. Pra caramba, Star Wars, né, até cara? Mais pra falar a verdade, depois que eu vi o trailer, deu uns arrepios, tipo... O que foi aquela Millennium Falcon. Exatamente, cara. O sonzinho dela passando é demais. Ouve aí. Então, mas tem uns filmes meio alternativos que vão sair também, que sei lá, né, cara? O que seria? Não, o próprio Homem-Formiga que eu comentei agora há pouco, tipo, o que você espera no filme desse? Nada, né, cara? Olha, eu não sei, porque na verdade, até nos quadrinhos, assim, a Bela pode falar melhor que todo mundo aqui, que ela que deve manjar mais, mas assim, pelo que eu já pude perceber, vão mudar bastante coisa já, né? Eu já não sei se vai ser um filme tão bom, assim, tão legal, mas porque... Não que não seja 100% baseado nos quadrinhos, pode ser uma bosta. Porque existem muitas adaptações por aí que não tem nada a ver com a HQ, mas é muito bom o filme, certeza, e a obra em certeza. Si. E eu não posso falar muita coisa, porque eu falei muita bosta de Capitão América e depois eu peguei e me impressionei. E também com Guardiões da Galáxia, eu também fui sem esperar porra nenhuma do filme e super me impressionei. Acho que ninguém esperava nada do não, Guardiões ninguém, da Galáxia. Se alguém falar que esperava alguma coisa de Guardiões da Galáxia, é mentira mesmo. Assim, o Homem-Formiga, eu não tô esperando muita coisa mesmo. Não tô esperando nada, pra falar a verdade. É pra chegar e não se decepcionar mesmo, se for uma merda. E se for bom, cara, puta que pariu, legal, vou sair com um sorrisão de orelha a orelha. Exato, e também assim, é uma coisa que eu sempre falo pra quem adora criticar os filmes, não tem nada a ver com quadrinho, mimimi. É que assim, eu gosto de... Tá ligando é o caralho, não tem essa aqui. Chita. Então, eu gosto de separar, tipo, tem a obra do cinema e tem a obra do quadrinho que é a original. A obra do cinema... é uma adaptação, vamos levar para um universo paralelo, entendeu? Né? Adaptação. Adaptação, não. Exatamente. É a compra da porra da porra da porra da porra da obra. É, bem de isso. De verdade. E, Bela, e eu vou fazer uma perguntinha para você, hein? Qual é a sua opinião sobre essa ascensão de HQs no cinema, esse boom que do nada, desde o Homem de Ferro, começou a dominar a mente da galera? Bom, na verdade assim, desde os anos 60 a gente já tinha umas animações bem escrotas, inclusive, né, por causa da época. Que na época era foda. Sim, que na época era incrível. Mas, tirando o fato de que já existem as animações, foi legal o fato deles colocarem pessoas pra fazer os filmes. Desde do seriado do Homem-Aranha, do Batman mesmo e tal. E... é bom, acho que é bom. Se a gente ignorar a parte tosca do negócio, né? Como o Quarteto Fantástico de 94, até os novos agora. O próprio, sei lá, os Batmans antigões também, que puta que pariu. Tirando do Tim Burton. Então, a a minha opinião é, eu até concordo com vocês, mas tem um porenzinho aí. Eu acho realmente muito bom esse boom das HQs no cinema. Porque até alguns anos atrás, como vocês mesmos falaram, não tinha nada bom. E era dito como coisa de criança, né? Então, e assim, desde... eu diria até um pouco antes do Homem de Ferro, se você for ver em quesito de verba, desde o Batman e Robin, sabe? Nossa, pra cá, e Robin. Pra cá, eles começaram a aplicar cada vez mais dinheiro em filmes relacionados à HQ, justamente pelo público que adotou isso, abraçou isso de uma forma... sei lá, até amorosa, vamos dizer assim. O nego vai de cosplay no cinema, sabe? Você vê que o fã, ele compra, ele consome muito esse mercado. Na verdade, demoraram um pouco pra sacar, porque desde Star Trek dos anos 60, e quando estreou Star Wars em 77, deu aquele boom que lotou, foi sucesso de bilheteria. Mas não tinha verba nessa época. Então, mas aí que tá. Pô, passou quase 30 anos pro negócio. 30 anos pro negócio pegar forma, né? E dominar. Mas agora eu acho que a gente tá no céu, né? Esse projeto Marvel e DC até 2020 aí, porra. Essa briga tá da hora, cara. Como dizem por aí, é a melhor época pra... é a melhor época pra ser nerd. Com cara. Certeza. Tudo que a gente esperava ver, hoje a gente pode ver e não só ler, vamos dizer assim. É impressionante. A gente pode assistir uma animação, um filme, seja o que for. Sem contar também que a frequência das crianças indo no cinema tá um pouco menor, eu pude perceber se o Capitão América 2. É, embora Capitão América 2 foi uma parada meio boring. Então... tudo bem. Só que mesmo assim, independente, todos os filmes de super-heróis antes tinha criança assistindo. Pelo menos quando você ia, ficava aquela criança batendo no, na sua cadeira, entendeu? Sacando pipoca, enfim. Agora eu percebi, até no Espetacular Homem-Aranha 2, que Homem-Aranha é o herói da garotada. Desde sempre. É uma bosta. É uma merda. Pode falar, é uma bosta. É uma bosta. Vai tomar no cu, seu fã. Ô, Gato, volta a comer lasanha lá. E aí, Fer, vamos falar um pouquinho de game, cara. O que você gosta? Você joga? Olha, eu jogo, mas eu sou da velha guarda, né, cara? Eu curto muito a parada antiga. Sou viciado, assim, tipo, em NES. Atari, puta que pariu. Flipper, Master System eu tenho aqui em casa também guardadinho. 64, toda essa parada mais antiga que eu jogava quando era criança. Que você jogava? Cara, River Raid, Sonic. Você assim, também na época do Enduro, né, cara? Eu jogava muito Enduro, cara. Ó, denunciando a minha idade. Eu era viciado, assim, em Enduro. Até a parada mais nova, que pra mim é novo, né? Mortal Kombat, os primeiros Street Fighter de rodoviária. Nossa, cara. Clássico, velho. Tietê, alto, né? Boteco. Enfim, sabe, muita parada nostálgica, assim, cara. Gente, Mortal Kombat pra mim é novo ainda. Enfim. Bom, eu não jogo muito porque quando era criança eu não tinha videogame. Minha mãe nunca quis me dar um videogame. A minha mãe nunca quis me dar um videogame, pois é. E o que eu joguei mais, assim, foi na casa dos meus amigos. Que só isso, tinha um videogame. Mas o que você jogava? Eu jogava Mario. Mario Donkey Kong, porque era legal. É legal. Galerinha do NES. É legal, galerinha do NES. Que galerinha do SNES. Ah, eu posso falar aqui. E também, bom, quando teve o PlayStation, eu jogava Crash, Crash é um clássico. Eu jogava Guitar Hero. Ligava pro Yuji, enchendo o saco pra pedir PlayStation. PlayStation! PlayStation! Eu já liguei, confesso. Não, eu já posso dizer aquilo que eu segui. Eu jogo aí firme e forte até hoje. Eu comecei mesmo também, na mesma época que você, foi Atari, eu tive muito tempo com Mega Drive, então eu jogava lá Streets of Rage, Golden Axe, Sonic, mas eu fui evoluindo, passei pelo Play, passei pelo Play 2, daí eu montei um PC e até então hoje eu só fico em PC, cara. Então PC eu passei tudo que você imaginar. Comecei no boom do CS, que eu ia no House, sim, sabe? Não, daí... CS, inclusive... mais futuramente vamos lançar um programa especial LAN House. Com certeza, com certeza. Histórias de LAN House tá aqui, ó. É umas paradas cabulosas aí. Mas eu não parei em CS, não. Daí eu fui avançando, né? Battlefield, Call of Duty. Battlefield. Daí eu já gosto também de um RPG, então eu sempre joguei RPGs pra todos os consoles que eu tive. Pro próprio PC, Skyrim é o melhor jogo de todos os tempos, na minha opinião. Jogo até hoje, inclusive. Daí tem os novos agora que eu tô jogando, Dragon Age, Inquisition, tá muito legal. Enfim, joga assim. Legal, bacana. É, pois é, então vamos começar a falar, né, do tema do podcast, que é os melhores, os principais de 2014. E vamos começar pelos filmes, né? Porque a gente teve bastante coisa boa nesse ano. Os melhores é relativo, né? Os principais mesmo. Os principais, melhores. Já começou com polêmicas aqui, né? Mamilos! Mamilos! É, assim, é, o Godzilla, pra mim, foi uma surpresa, porque eu não tava esperando muita coisa. Pra mim foi uma surpresa o trailer, porque depois foi uma decepção tão grande. Cara, eu, olha, tem muita Nossa, gente. Achei uma bosta. Caramba, eu adorei. Tem muita gente que detestou, tem muita gente que gostou. Eu particularmente gostei. Foi muito melhor do que aquele de 98, cara. Convenhamos. Com certeza. É. Mas se você comparar uma produção japonesa sem verbo com uma produção americana, não, é não. Óbvio que você tem que esperar alguma melhor. O de 98 foi parada hollywoodiana, cara. Meu, com a verba tudo isso aí, né, cara? Ah, não, mas assim, né, cara? Mas, por exemplo, cara, o que eu não gostei do filme? 2 horas de filme, 30 minutos de Godzilla. Porra, o filme chama Godzilla, velho! É, ficou uma parada assim, não, é... Não, foi a galera suspense achando. No filme, né, cara? Foi a galera achando que aqueles bichão lá, é tipo, o que tava dentro do reator, tem spoiler, o que tava dentro do reator lá, é, todo mundo achava que era Godzilla, tipo, não, é Godzilla, é Godzilla dentro do negócio. Aí depois sai um bagulho voando, assim, aí... What the hell, exatamente, foi a reação de todos. Sim, embora muita gente não tenha curtido e tal, eu gostei pra caramba. Eu saí de lá, gostei, tipo, sim. Legal, cara, vocês dois estão errados. Eu só preciso deixar claro aqui. A galerinha de casa, meu clichê vai ficar até o fim da vida, foda-se. Um aviso aqui pra todo mundo, sim, tem spoilers, não, a gente não liga, beleza? Nem um pouco. Então, paciência pra quem não gosta de spoilers aí. Tá, agora vamos falar um filme que foi unanimidade aqui de todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, vai, ó. Guardiões da Galáxia. Foda. Superou a expectativa... Que não existia. Praticamente não existia. Eu tava esperando um filme legal, ok, um filme legal, tal. Ah, vai ter comédia, a gente viu que ia ter comédia, tal. Ah, vai, não sei, mas eu vou ser bem sincero, eu tava esperando um filme muito mais infantil do que foi. Exato. Quando eu vi um guaxinim, porque eu não conhecia a história, tá? Quando eu vi um guaxinim com uma arma correndo pra caralho atrás da galera, falei que... Uma árvore. Que porra é essa, tá ligado? Vai ser engraçado, beleza, vamos assistir, mas eu esperava... um filme faixa etária há 10 anos, tá ligado? E não foi, de fato é um filme bem na hora. Foi pra todo mundo, na verdade. Eles souberam dosar bastante, cara. Piadas na hora certa, tudo na hora certa. E parte tensa, porque o começo do filme é uma parada... É complicado. Eu diria assim que a Marvel, desde que veio fazendo os outros filmes, vamos dizer que no Guardiões da Galáxia, ela finalmente acertou sem ter erro nenhum, assim. Nenhum, na minha opinião, foi o melhor filme da Marvel até hoje. Na minha opinião. Um dos, né? Porque tem o Capitão América e o Vingadores. Então, mas eu ainda acho Guardiões da Galáxia melhor. E assim, no filme tudo foi impecável, cara. Trilha sonora sensacional pra quem é daí da velha guarda, ou até a galera mesmo que é nova, assim, se apegou mais aos personagens com as músicas, a cada momento que toca a música. Você lembra de uma parte do filme? E foi muito mais fácil até você ficar tudo na sua cabeça do filme, cara. Com certeza. Eu, por exemplo, quando a gente assistiu pela primeira vez, logo depois eu fui escutar a trilha sonora, eu falei, nossa, essa música dá aquela parte lá que a nave tá subindo. Ah, essa música dá aquela parte lá que ele tá saindo da prisão. Essa música é aquela que o bicho tá vindo. Ó, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Enfim, cara, o James Gunn fez um trabalho impecável. Nossa, impecável. E tem tudo, só enriqueceu ainda mais a Marvel no cinema. Exato. Cara, isso aí, deu uma moral fodida. Temos também o Hobbit. Nossa. Não, eu gostei. Eu também gostei. Mas eu gostei com vários asteriscos aí. Exato. Exato. Não, ser bem sincero, eu gostei do que o Peter Jackson fez no filme, eu gostei da adaptação que foi feita. Até porque foi muito melhor que o 2. Sim, com certeza. E muitas partes do filme ficaram melhores do que se ele seguisse exatamente o livro. Exato. Porém, teve um ponto ou outro que me deixou meio olha, down. Pra começar, eu sei que tá fresco na galera ainda, o Hobbit, que estreou faz pouco tempo e tal. Mas, cara, eu achei aquele começo do filme meio bosta. Meio desnecessário, só poderia ter terminado no 2. O 2 era pra ter acontecido aquilo, porque foi uma cena... Sim, do dragão, você disse. Sim. Sabe, o começo muito... Começou Eu esperei um ano aquela porra daquele dragão saiu da montanha pra queimar a cidade, pra ver só aquilo. É. 10 minutos de porra, o cara só foi lá, pegou a flecha e falou... Fez um puta diabo de bosta ali com o barco. Deu bem mais que 10 minutos, mas... Mas é porque foi esticado, tá ligado? Dava pra ser feito em 10 minutos se tivesse no final do segundo filme, por exemplo. Ou, sei lá, cara, colocar assim o dragão escapando da montanha na metade do filme, um pouco pro final. Exatamente. Daria pra fazer tudo. Aí começar, aí sim, o 3 começava de um jeito que era pra ter começado. Se o 3 fosse só a guerra, dava pra eles melhorarem muito. Assim, até porque só foi guerra, né? Exato. Não, o 3 não. O 3 ele foi dividido. Foi metade do filme dragão, metade do filme guerra. E a partir do momento que o dragão morreu, foda-se a cidade do lago e foda-se as pessoas, tá ligado? Foi isso que aconteceu. O filme foi dividido em duas partes e cada uma outra, assim. Outra parada também foi o Thorin ficar malucão e do nada então, mas no livro, ele fica malucão e volta. Só que a forma que foi feita eu achei meio estranho. O efeito do ouro lá eu achei meio pobre, vou ser bem sincero. O ouro se deformando ali eu achei estranho. Outra coisa que eu achei meio pobre, até comentei com ela no cinema, foi a cena que aquelas... como que chama aquela porra daqueles bichos que escalam a montanha lá? Os bodes lá? É, isso. Não! Os orcs. Que orcs? Não! O bode! Os bodes! Ah, os bodes! Tipo, cara, eles estavam subindo assim, você vê, para, você não acredita mesmo. Não, os bodes ninja, né? Foda. O Legolas. É. Mas tem uma coisa, viu? Uma coisa que o pessoal não percebeu. O filme foi tão cortado, por isso que eu tô esperando muito a versão estendida, que o bode surge do nada. Eles saem do montanha, estão no meio da guerra, do nada, eles aparecem montados em três bodes, quatro bodes e estão subindo a montanha. Eles aparecem do nada. Agora, no trailer, que foi soltado antes do filme, foi mal, galerinha. No trailer, mostra a galera tretando na guerra em cima dos bodes. Então eu acho que isso vai ter na versão estendida, que acho que o filme vai ser bem melhor do que a versão que saiu no cinema. Porra, mas é foda, né, cara? A gente vai no cinema pra não assistir o... São 2 horas e meia e ainda tem corte. Então, se você fosse ver a versão estendida, ia dar quase 4 horas no cinema, cara? Sim. Tem isso também. É bom, qual que é o próximo? X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Esse... Eu prefiro não comentar. Vou fazer um adendo. Vou comentar um pouquinho só. O filme foi muito bom. Até o final. Embora o Lucas discorde de mim. Não, o que eu falei pra você é o seguinte. Tá certo, o final não foi lá grande coisa. Mas eu fiquei feliz com o final porque exterminou da história os outros 3 filmes escrotos. É, daquele jeito, né? Porque tanto é que... Não, zerou, não tem como aqueles filmes terem acontecido, né? se voltou e mudou tudo, entendeu? Tanto é que o X-Men Apocalipse vai se passar nos anos 80. Exatamente. Né? Então vai aproveitar todo mundo. E isso foi o que eu mais gostei, entendeu? Porque aquele elenco do passado, entre aspas, é sensacional. Com certeza, com certeza. Bom, vamos rapidinho pro próximo. Capitão América Soldado Invernal. Que foi foda. Esse eu fui assim, vai ser legal, porque eu gostei muito do trailer, né? Eu achei que ia ser uma merda. Enfim. Por fim. Surpreendeu pra caramba. Foi o filme sério da Marvel que deu super certo. Tanto é que tinha muita gente com o pé atrás. Ah, mas será que dá certo essa pegada meio séria? Sombria, alguma coisa do tipo. Na verdade, deu super certo. O quadrinho é muito assim. E eu gostei que eles casaram a queda da SHIELD com o quadrinho do Capitão América do Soldado Invernal. Sim. Foi tipo assim, acabou o quadrinho, eles já casaram a parte da queda da SHIELD. Verdade. Foi muito incrível isso. Foi. E a cena do elevador é igualzinha do quadrinho. Eu não lembro o que eu tinha ido assistir no cinema, que teve os 10 primeiros minutos do filme, que passou no lugar de um trailer, sabe? Vai Larry Go, será? Pode acontecer, mas eu acho que não, porque, sei lá, né? Pra criança não seria esse filme do trailer. Mas naqueles 10 primeiros minutos você vê o que é o filme inteiro, isso que eu achei muito foda. Os 10 primeiros minutos ele é tipo sangrento, agressivo, sombrio. Porra, só a primeira cena do filme que ele pula e já entra regaçando tudo é foda pra caralho. Os jogos de câmera que eles fizeram com ele tipo batendo nos caras, o escudo, ele mano, finalmente usando o escudo, que foi foda demais. Aquela luta, que ele tá, aquela cena que ele tá com o Bucky com a faquinha, mano, lutando, girando a faquinha. Talvez vocês não peguem muito a referência aí, mas as cenas de luta do filme estavam extremamente parecidas com os últimos 2-3 jogos do Batman que foram feitos. O estilo de luta do jogo, do combate, é muito parecido com a forma da luta do filme. A trilogia Bourne também. Ficou muito, muito, muito a trilogia Bourne, cara. É verdade. A quadrilogia. É. O que mais que tem na nossa lista aí? Tem... O Espetacular Homem-Aranha 2, que, ó, fala uma coisa. Lixo. Lixo. Vamos pro próximo. Robocop. Olha, Robocop, eu tava esperando bosta nenhuma. Porque nada vai superar o clássico. Sim, jamais. Então. Aquela é uma obra, é que assim, na minha opinião, intocável. O Robocop, pelo menos pra mim, é um filme muito pontual, cara. E na época ele foi muito foda, porque ele é uma crítica pra aquele momento, sabe? É, exatamente. Hoje, o Robocop já não funcionaria mais, assim, sabe? Se saísse hoje o primeiro filme, já não ia funcionar. Não ia nem sair, pra falar a verdade. Imagina, no meio do filme tem uma cena que atira e explode a bola do maluco, tá ligado? Não ia rolar. Não ia sair. Hoje, mas o que foi feito, eu até que gostei. É que é aquela coisa, eu ainda tenho o antigo no meu coração. Faz um turuturo, assim. Então é foda, tá ligado? Enfim, mas é que... O ponto, assim, foi, primeiro, foi um diretor brasileiro, e a gente falou, oh, legal, aí tem o Samuel da galera também no filme, que ele fez um papel meio da Atena, tá ligado? Foi meio da Atena ali, mais ou menos, né? E, assim, eu gostei, cara, foi um filme legal. Foi ok. Embora tenha um final meio bosta lá no alto do prédio lá, mas tudo bem, isso compensa. Deixa pra lá, Próximo. Jogos Vorazes. Lucas. Olha, não, eu falo porque eu assisti, não sou um grande conhecedor, tá? Mas me surpreendi, porque quando eu assisti o primeiro eu não esperava nada. Eu esperava mais um filme de menininha. Uhum. Ele não deixa de ser mais um filme de menininha. Só que é um dos poucos filmes de menininhas que consegue prender não menininhas, entendeu? Uhum. É um filme que eu gostei da história. Depois que eu assisti os filmes, eu fui e li os livros, gostei bastante. Tô esperando muito a última parte aí. Só acho que não precisava ter dividido o último filme em dois, só fizeram isso pra ganhar mais dinheiro. Mas é o que tá no mercado agora, eles fazem isso com tudo. É totalmente desnecessário. Mas fora isso, eu aconselho o filme pra todo mundo, porque eu gostei bastante. Sim. Eu tive um preconceito um pouco por causa dos livros, mas todo mundo tá falando que é muito bom. Eu também ouvi pessoas me contaram, né? Não, por que você não leu ainda? É muito bom, não é saga de menininha, sabe? Eu, então beleza, vamos ler, eu tô pra ler. Faz uma cota, mas beleza. É isso aí então. Bom, vamos falar um pouquinho de série agora, só que vamos falar das séries específicas de HQ. A gente vai fazer alguns episódios falando das séries em geral, mas já que a gente tá falando dos filmes, a maioria deles de HQ, vamos falar das séries também. Fer, o que você achou de Agents of S.H.I.E.L.D.? Olha, uma série que eu já tava empolgado desde o início, né, porque a gente já tava acompanhando muito isso antes de lançar, e ficou super empolgado, interessante, uma série, né, enfim. Começou, o primeiro episódio foi sensacional, curti pra caramba, empolgou eu e a Isa, né, ficamos super empolgados. O segundo foi meio bosta, aí já deu um desânimo, né, já foi, deu cara, não sei o quê. E foi arrastando, né, primeira temporada foi se arrastando, mas começou a melhorar muito. Depois do Thor 2... ficou aí deslanchou, foda. Aí o bagulho... casaram e ficou foda. O que você achou? Aí assim, eu tava esperando bastante pra Agents of S.H.I.E.L.D., assisti o primeiro e segundo episódio, também foi meio meh. Aí depois foi continuando, e agora tá incrivelmente foda. Tão esperando aí a segunda temporada. Depois que a S.H.I.E.L.D., a Hydra, né, se revelou lá, tal, não sei o que, série começou a ficar sensacional, cara. Nossa. A série ficou cada episódio, puta, quero mais, cara. E eu gosto muito do fanservice deles e dos easter eggs que tem dos filmes, isso é legal. É incrível, vocês não têm noção. Porque você vê que tá o negócio acontecendo ali em tempo real, o universo mesmo da Marvel tá tudo ali. Bom. Teve o Flash também. É verdade, né? As novas séries aí, vamos dizer assim, da DC. O que vocês estão achando do Flash? Vocês assistiram? Ah, eu assisti, eu gostei sim. Eu vou ter que me redimir um pouco. É, eu gostei sim. Eu gostei do primeiro do episódio. Porque eu sempre falei que eu não gostava da DC em muitas partes e em muitas coisas, mas agora eu tô tendo que me redimir porque eu tô pensando. Sua cara, então. Exato, toma essa, exato. É, eu não assisti, então não posso falar mais. Então, Flash eu gostei. A origem que eles deram pra ele foi plausível, né? Apesar okay. de. Enfim. É, eu gostei, DC, qualquer sim. coisa é plausível, né? Não. Fambou então. É isso, fambou então. Não. Eu vou esfregar o Batman na sua cara daqui a pouquinho e a gente vai conversar, beleza? Então, mas eu gostei muito. Flash, ele é um dos meus heróis também favoritos da DC. Entendi. Ah, teve o Gotham que veio junto aí com o Flash praticamente, veio até um pouquinho antes pra falar a verdade. Vocês não assistiram? Não, eu ainda não tive. Peito pra assistir. Você assistiu? Olha, eu vi umas partes assim, os relances. Eu achei meio esquisito algumas coisas assim, tipo, né? É, eu achei um pouco a Mulher Gato meio estranha. Assim, pela idade dela, entendi. Pela época, né? Entendi. Eu não sei. A série tá sendo bem adaptada, vamos dizer assim. É. Mas de certa forma eu gostei. Vamos dizer que é uma série sem o Batman, né? Afinal, é só sobre Gotham. O principal é o Gordon. Mas eu tô achando interessante a forma que eles estão trabalhando cada um dos vilões, mostrando, assim, dando uma historinha, embora eles tenham mudado um pouco da HQ, que é uma adaptação. Sim, eu acho que pra TV tá funcionando legal. Não é estranho, mas incomoda um pouco ter tanto vilão, cara. Junto. Eu acho que não, porque pelo que eles estão fazendo no início, pelo menos, os vilões estão meio que disputando poder. Então vai chegar algum momento que um vai controlar, daí depois ele cai e entra outro, entendeu? No primeiro episódio mesmo, mostra o Pinguim matando a mulher lá. E tipo assim, ele é mó novinho, ele é mó moleque zoado e tal, sabe? Então eu acho que vai ter essa briga de poder aí. Eu tô gostando, particularmente eu tô gostando. Todo mundo tá falando bem da série, eu tô bem curiosa pra assistir. E também tem Constantine, né? Que começou de uma forma meio polêmica aí, sem ele fumar, porque todo mundo, verdade, meu Deus, ele não fuma, ele não fuma. Não sei o que lá, a série é uma bosta porque ele não fuma. Eu discordo, pra mim isso aí é coisa de chiita, é besteira, mas mesmo ele não fumando, nos primeiros episódios que não tinha mostrado ele fumando, mostrou várias vezes ele com cigarro aceso na mão, então assim... É frescura, pra ser bem sincero, é frescura. Eu gostei da forma que tá sendo produzida a série, os efeitos estão fantásticos. Teve um ou outro babaca que falou que tava imitando Supernatural, que tipo, não, tá ligado? Eu falo assim, o cara realmente nunca viu nada de Constantine, porque não tem nada a ver. Nada de nada também. Porque eu... Mas eu, de verdade, eu tô gostando muito da forma que a série tá tomando. Eu posso dizer que os três últimos episódios que saíram foi animal, e já mostrou ele fumando, então... Paulo Pud, quem falou isso, sabe? Vocês chegaram a ver alguma coisa? Não, não. E também tem aquelas hashtags lá que eles estavam colocando pra série no celular. Sim, exatamente. Teve um pouquinho de problema com audiência no início, mas depois que a galera fez essas hashtags, que na verdade veio da própria empresa, né? E dos últimos episódios, que parece que eu não lembro exatamente que canal que tá transmitindo, mas parece que eles meio que ouviram um pouco mais os fãs, a série tá tomando caminho, na minha opinião. Tem tudo pra continuar boa e ter uma segunda temporada foda, tá ligado? Eu acho que de séries, por enquanto, é isso aí, né? E agora, a hora que a Isabela tanto ama, né? Vamos falar de HQs, os principais lançamentos de 2014. Começa o monólogo. Bom, na verdade, parece que só eu vou falar, porque... Parece não, só você vai falar. Só você vai falar agora. A gente não conhece de HQ, a gente gosta assim, mas não é nenhum conhecedor assíduo que nem a senhorita. Ok. Senhora hoje. Enfim, bom, tem uns lançamentos bacanas aqui de 2014. Eu peguei mais agora do final do ano, porque tá um pouco mais recente. Também a HQ é uma coisa que lançam numa paulada só, em um mês só, então... Por mês, seria muito difícil eu separar pra vocês. Eu peguei alguns principais. Tem um autoral, que é A Lizzie Bordello e as Piratas no Espaço, que é escrito pela Germana Viana, a mulher do Rogério Saladino, editor da Panini. E ela é um amor de pessoa. E ela escreve essa HQ da Lizzie com uma linguagem tipo, super atual, sabe? Pra realmente meninas, assim. E é muito incrível. E eu tô pra comprar também, que vende no site da Jambô, é R$27,90, quem quiser. É anúncio de graça. É o primeiro episódio, é isso mesmo? É sério mesmo? Não, mas eu tô falando. Aí tem o Peanuts também, que foi lançado, que é as tirinhas de 63 e 64. Eu tenho a de 52 aqui em casa. É um compilado de tirinhas, todas do Schultz, no livro. Enfim, é um compilado de tirinhas. Tem Preacher, que foi lançado o número 4, 5. Enfim, acho que a saga acabou esse ano. A saga, pô. A história, tipo, os encadernados acabaram de lançar esse ano. Eu não vou falar da história de Preacher porque eu sei que vocês sabem. Eu acho que o Fer podia ficar cantando de fundo, assim, né? Pra preencher o ambiente. É, tem Do Inferno, que foi o lançamento agora do final desse ano também, do Alan Moore, que eu tô incrivelmente louca pra comprar. Não é do Alan Moore, é do Inferno. Ou é o estúdio que a gente tá gravando aqui, né? Inferno de calor. Tá calor pra cacete aqui, enfim. É, eu vi também, ele é super barato na livraria. Tem Guardiões da Galáxia também, edição especial. Mas viu, você pode parar de fazer anúncio? Eu esqueço. É, tem Guardiões da Galáxia, a edição especial. E só. Falar um pouquinho também, que não pode deixar batido, pra fechar aqui, fechou 2014 com chave de ouro, a Comic Con Experience. Exatamente. Foi fantástico, né? Foi verdade, fantástico. E também eles lançaram o HQ da Arlequina invade a Comic Con. Não, mas ninguém quer saber dela. Tinha tanta Arlequina lá. Verdade, tinha. Realmente, você já falava imigrantes, caía Arlequina. A Arlequina invadiu a Comic Con, cara. De fato, se você lançasse uma árvore, caía umas três. Arlequina. Duas de peito de fora. Tinha um outro que tava com os pais, então tava mais fechadinho. E assim, no evento em si, por ser a primeira edição, foi super, super organizado. Foi fantástico. Sensacional. Stand, convidado. Não querendo comparar com lá fora, nada do tipo, mas comparando com qualquer outro evento no Brasil, foi o primeiro evento que eu fui que tava lotado e tinha espaço. Isso, pra mim, foi uma das coisas mais importantes. Você conseguia andar sem trombar nos outros, sabe? Não, o lugar tem capacidade pra 40 mil pessoas, mas venderam só 25 mil. Não, na verdade, eles deixaram 25 mil na bilheteria e o resto pra quem comprou. Pela internet. Mas foi fantástico. Os stands estavam animais, o conteúdo dos stands estava muito bom, tinha um monte de promoção. A galera do staff mesmo que tava lá trabalhando, os voluntários, todo mundo foi bem atencioso, cara. Sim. Nossa, os caras no super calor lá na fila e tipo, caguinha lá, não sei o que. Foi muito legal. É, a batatinha na hora de entrar. A estrutura de forma geral tava muito bem feita. Uhum. Parabéns aí pro pessoal do Omelete. Esse a gente pode fazer um anúncio de graça, que eles merecem. Com certeza. E também a segunda edição promete, hein? Ah, com certeza. Só que vai lotar muito mais do que a primeira. O evento, né? Vai ser bem maior. Uma coisa que eu gostei muito, muito, muito no evento foi o Artist Alley, que eu nunca tinha ido até então em um evento que tivesse uma coisa do tipo. Eu achei animal a quantidade de material bom, de gente que manja muito junto e assim, livre, pronto pra galera, sabe? Mas a gente não vai falar de HQ aqui, a Isa tá se mordendo de raiva. Foda-se. Não, foi incrível mesmo. Deu pra conhecer bastante trabalho bom. Só uma coisinha que eu tenho a reclamar. O quê? Eu posso falar a marca do restaurante aí? Eu posso falar? Pera, antes que você fale, tem alguma possibilidade no futuro eles anunciarem com a gente? Não. Então fala. Provavelmente não. Então fala. Então, a única coisa que eu não gostei lá foi na praça de alimentação, que eu fui num restaurante que começa com B e termina com OBS. E a gente foi comprar um lanche lá e a gente tinha que fazer o pedido num caixa, que é no começo da praça de alimentação. Depois que você faz o pedido e paga, aí você vai lá na outra pra pegar de alimentação. Isso foi foda mesmo. Só que isso era uma cagada do Bob's. Sim. Não do evento. Não, da empresa. Da empresa que cagou mesmo. Exatamente. Faz parte. Mas tirando isso, e sem contar também da Fritas, né? Que foi pedir a Fritas e viver o pacotinho. Teve o povo que criticou da fila, mas eu acho que não tem nada a ver. Criticar o que era fila? Então, que pegaram tipo três filas. Beleza, você pegou fila, mas, meu, se você vai numa Comic Con de San Diego, por exemplo, você vai ficar 30 horas numa fila. Não, a galera tem que entender que Comic Con é fila. Exato. Como qualquer outro evento, né? Exatamente, não tem essa. E você que reclamou de fila, ó, você vai ferrar. Mas, assim, mesmo a fila tava andando rápido, verdade. Então não tava parado, você não ficava parado na fila, você ia andando devagarinho, mas ia andando. Uma coisinha. Você sentia um boi labate, mas. Tecnicamente, porque você chegou lá, você ganhou batatinha, você ganhou água, carinho na cabeça, bem-vindos à Comic Con. É. Aí depois, você gastou o dinheiro todo. É a opção sua, né? Tchau. É, de tchau. Fato. Não, mas de fato, eu realmente gastei bastante lá. Mas foi muito bom. Muito bom. Tem esperamos pela segunda edição. É. Bom, pessoal, eu acho que para um primeiro episódio tá bom. Eu acho que é mais pra gente se apresentar, agradecer a todo mundo que tá ouvindo. E lembrando, né, vamos ressaltar aqui que toda quinta-feira tem um podcast. No nosso site, no nosso blog, site. Qual é o endereço, Fer? enjoythepop.com.br. É fácil, acessa aí, vocês vão gostar, tenho certeza. E até convidar todo mundo aí a... Se você gostou, passa pra frente. Mostra pra um amigo, mostra pra mãe, pro tio, pra avó, pro avô. O papagaio. Namorada, seu cachorro. Qualquer um, sabe o Zé da esquina, o barbeiro? Ele também vai gostar, cara. O tiozinho, o João das balas. O Zé das couves. Detalhe também, além de poder ouvir direto do site, tem um link pra download dentro do site. Então caso você queira ouvir, sei lá, no celular, no busão, na faculdade. Ninguém precisa de aula, ouve o podcast. Ajuda nós. Ajuda nós. Por favorzinho. Dá pão. Ó, pra cada like eu sorteio uma bala de coca, hein? Nossa. Porra, nossa. É um clássico da infância. É um clássico da infância. Entendam como quiser. Ah, tem uma coisa. Eu tava esquecendo aqui. Pessoal, quem quiser entrar em contato, dar uma sugestão, pedir alguma coisa, xingar, sei lá. Entre em contato no e-mail contato@enjoythepop.com.br, beleza? É isso aí. Obrigado. Falou, valeu. Uhul.